Tá tudo no esquema aí, Felipe? Certo? Tudo certo, tudo no esquema. Mago tá no esquema. Vambora. Então, beleza, vamos lá. Bater aqui pra. Salve, salve, rataria! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o Ratos de Cinema, o podcast oficial do site Ratos de Cinema, e essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Renato Maciel, e aqui comigo eu tenho ele, que vê filmes ruins. Com que frequência você me pergunta? E eu digo o tempo todo. Marcelo Perello. Fala, caros amigos ouvintes. Cara, sempre que eu faço clássicos modernos, é a constatação de que eu já sou um coroa. É impressionante isso. Olha aí, e comigo é uma disputa eterna pra saber se eu vi esse filme no cinema ou não. Também eu tenho comigo ele, que acredita que O Último Mestre do Ar é o melhor filme do M. Night Shyamalan, Felipe Fernandes. Fala, pessoal. Galera do Ratos. Tamo aí pra falar do nosso querido M. Night Shyamalan, cidadão que tá com um cinema mais morto que o pessoal do Sexto Sentido aí. Ah, não fala assim. já começou tocando na ferida do Maguinho. Bom, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratos Cast, você pode encontrar todos os episódios no nosso site, que é o ratoscinema.com. Não deixe de seguir também o Ratos de Cinema no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter, no @ratoscast. Além disso, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, você pode entrar em contato com nossos dois e-mails, que são o ratoscast@gmail.com e o contato@ratoscinema.com. Lembrando também que o nosso cast está disponível pelo iTunes, Cast Xbox e Spotify. Além disso, se você também quiser uma experiência completa com o Ratos de Cinema, você pode assinar o nosso canal e ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos através do Patreon e do Catarse. Você vai ter direito a diversos benefícios que o Ratos de Cinema oferece, como versões estendidas de nossos casts semanais, participação no nosso grupo de bate-papo do WhatsApp, escolha de ratoeira, tem brinde, tem vídeo exclusivo, tem tudo. Então, ó, pra saber, entra lá no nosso site e confere o post com qualquer episódio semanal do Ratoscast. Você vai ver o link pro Patreon, pro Catarse, e lá vão ter todas as informações. É bem fácil, só entrar no site do Ratos. Bom, como a gente já deu aqui um indício na abertura, o nosso tema de hoje será o retorno da série Clássicos Modernos com um especial de 20 anos do filme O Sexto Sentido. Sobe a trilha, a música, suspense. Isso aí, isso aí. Bom, a gente volta aqui no tempo, né? O ano era 1999 e um marco em matéria de lançamentos cinematográficos. Acho que Felipe e Maguinho aqui vão lembrar bem de que vários filmes acabaram sendo lançados esse ano e se tornaram clássicos até da época, né? Matrix, Clube da Luta, Star Wars Episódio 1, American Pie, até o Bruxa de Blair. Então, Bruxa de Blair, exatamente. Pra você ver que ano pro cinema e até pro gênero de terror, né? Vocês lembram bastante desse ano, né? Cara, foi um ano incrível. Vamos voltar no tempo, né? Realmente, eu tinha 19 anos, né? Vivendo cinema enlouquecidamente. E o que o Renato falou, foi um ano incrível, cara. A gente ia pro cinema toda semana e de janeiro a dezembro, lançamentos incríveis. Que hoje fazem parte da nossa história, da cultura pop, né? É, o ano de 99, de fato, é um ano incrível e é até curioso a gente lembrar, voltando à recordação, ver a quantidade de filme que saiu no mesmo ano, assim, filmes assim que hoje, 20 anos depois, se tornaram inesquecíveis na mente do público, assim, né? Então, como já foi citado, né? Matrix, o Clube da Luta. Tô até dando uma pesquisada aqui se o Magnolia também é de 99. Magnolia de 99 também. Olha, o Star Wars, né? Também é. E vale lembrar que o Clube da Luta foi o nosso primeiro clássico de modernos. É verdade, é verdade. Então você vê que o ano de 99 realmente tá marcando até pros clássicos, né? São filmes que a gente olha e vê que tem uma relevância. Sim. E falando nessa série, né, dos clássicos modernos, pra quem não conhece, essa nossa série aqui dentro do podcast tem a função de trazer filmes que foram aclamados em seu lançamento e a gente analisa ele décadas depois, ver se ele continua relevante, se ele resiste no tempo. Acho que isso é um ponto importante. E dessa vez nós não poderíamos deixar de falar de um dos filmes mais cultuados de terror e suspense nos últimos anos, que é O Sexto Sentido, que acabou catapultando a carreira do diretor M. Night Shyamalan, que era completamente desconhecido no período, para um estrelato, sendo considerado, inclusive, um dos principais nomes no futuro do cinema, o novo Spielberg, né, que são títulos que acabaram até pesando a carreira dele, se a gente for parar para ver, né, é um estigma pesado que você pega como um diretor estreante. Mas quem mora embaixo de uma pedra e nunca ouviu falar do Sexto Sentido ou não conhece a história, aqui vai um breve resumo. O filme conta a história de um psicólogo infantil, que é vivido pelo Bruce Willis, que ajuda uma criança vivida pelo Haley Joel Osment, que tem a habilidade de ver pessoas mortas o tempo todo e acaba sendo atormentado por isso. Willis acaba então indo ajudar esse menino, pois ele acha que isso pode ajudar ele a acertar uma questão do passado na qual ele errou e sente que precisa corrigir esse erro. O longa foi um enorme sucesso e arrecadou mais de $670 milhões. Algo espetacular, especialmente se tratando de um filme de terror e de suspense, algo pro gênero. E ele teve um orçamento de apenas $40 milhões. Então, nossa, o filme acabou ficando 9 meses em cartaz e recebeu 6 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, diretor, roteiro, ator e atriz coadjuvante. Então, a gente vê que o filme realmente foi um marco, né? Não, tem uma relevância muito grande. Você falou aí pontos importantíssimos. E ainda mais você traz um diretor indiano, né? Completamente desconhecido. E pro estrelato, como você falou, né? Comparações com Spielberg foram de primeira, assim. Então, é um filme que é bastante importante e relevante para a época. Aproveitando que você tá falando, Maguinho, eu queria até começar com você, porque você tá falando com muita paixão do filme, relembrando bem os momentos. Você lembra como foi a sua primeira experiência com o filme? Se foi no cinema, ou se você acabou vendo ele em casa, se você tava com uma expectativa grande antes de ver. Você lembra como é que foi a experiência para você? Eu lembro, cara. Lembro que, assim, eu lembro que ele lá fora, ele fez um grande sucesso, e ele já chegou aqui no Brasil já com um nome, assim, que ele já chegou com um cartaz com escrito, né, não conte o final para ninguém. Isso fez com que a galera fosse pro cinema e as reações foram incríveis. Eu sei que quando eu saí do cinema eu tava, assim, impactadíssimo, sabe? E na época, né, como eu falei, eu tinha 19 anos e foi um marco, assim, foi incrível. A grande reviravolta, que a gente não tava acostumado, né, com aquele tipo de plot twist tão intenso e que, tipo, blow your mind, entendeu? Você ficava louco. Devido a isso, o Shyamalan fez com que a carreira dele talvez se prendesse a isso. Mas isso aí é uma coisa que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Sim, e Felipe, você lembra como foi a sua primeira experiência com o filme? Eu me lembro. Vocês estão ouvindo uma repetição ali atrás ou não? Não, estamos ouvindo bem. Não, agora parou. Então, o Sexto Sentido eu tive a oportunidade de ver no cinema. Eu era novo, tinha 13 anos na época, sem expectativa nenhuma, assim. E na época que eu moro no interior do estado, a cidade só tinha um cinema, então tudo que passava aqui eu ia. Eram duas salas só. E fui pego totalmente surpreso, né? Não esperava essa questão da reviravolta, que faz você repensar e tentar relembrar o filme inteiro. Tem aquele desejo de rever o filme já com a reviravolta em mente, tentando achar pistas da situação. Com certeza não foi um filme que, antes de estrear, tenha chamado a atenção. Acho que se na época o Ratos de Cinema já existisse, não, talvez não estivesse entre os destaques do ano que a gente esperava que fosse dar um grande filme. Porque afinal era um filme de suspense de um diretor desconhecido, só tinha o Bruce Willis de ator mais famoso. Hoje é ator Nicolette, está, já tem o nome, mas na época também era desconhecido. Então foi um filme que eu acho que pegou o pessoal de surpresa. E essa coisa ele do pôster... Ele não começou o ano sendo uma grande expectativa, né? Pois é. E essa coisa do não conte o final é quase uma jogada de marketing também, né? Que a pessoa que vê aquilo fica, pô, agora eu quero saber o final desse filme, né? Então, eu acho que o Sexto Sentido foi... Talvez desses clássicos aí do ano de 99, talvez fosse o filme menos esperado dessa safra, né? Que, tão rica que foi a de 1999. Perfeito. Eu também tenho uma experiência, acho que, parecida com vocês. Quando o filme saiu, eu tinha 9 anos, então, como sempre, eu acabo sendo o mais novo aqui a ver o filme. Por acaso, eu vi o Sexto Sentido no cinema também. Olha que legal. E, pela minha idade, né, eu não tinha a menor noção do que era o filme. Eu tenho duas lembranças em relação à experiência de vocês sentido. A primeira era a experiência total de ir no cinema, porque eu fui ver com meu pai e eu não conhecia o filme, meu pai muito menos. E o meu pai, meu pai tinha mania de... Ele simplesmente escolhia, assim, vou no cinema. E ele chegava lá e ia. Se o filme já tinha começado, ele viu o filme de onde o filme estava. Acabou o filme, ele ficava sentado esperando até o ponto que ele perdeu. E assim era os anos 90 e a experiência cinematográfica pra ele. Graças a Deus a gente chegou no horário, faz sentido, senão ia estragar o filme. E foi assim, a gente simplesmente chegou no cinema, ah, vamos ver esse filme aqui, é do Bruce Willis, eu quero ver o Bruce Willis. E foi. E a gente de longe não tava preparado pro que a gente assistiu, e foi uma experiência realmente impactante. E o outro ponto que eu lembro do filme, como o próprio Maguinho falou, é a questão da influência da internet e do marketing em cima do filme, que foram pra mim as primeiras lembranças que eu tenho de influência da internet no cinema, que é o Bruce de Blair, que teve todo o marketing criado dos sites e vendendo a história como se fosse verdade e divulgando vídeos e cartazes de procura-se daqueles jovens. E a questão depois do Sexto Sentido, né? Que você via as pessoas falando o próprio cartaz do filme, né? Não conte o final na internet, pessoas falando não conte o final, os poucos sites que tinham. E principalmente a propagandas na TV. Pra mim, eu tenho uma lembrança muito forte dos primeiros filmes do M. Night Shyamalan, até a Vila. Eu lembro de todos os comerciais dele na televisão, aparecia gigante, assim, não conte o final do filme para seus amigos. Não só uma lembrança da experiência cinematográfica, mas é uma lembrança de como mudou o cinema, né? Como estavam mudando as coisas pra divulgação de filme e tudo mais, a partir de 99, como isso foi legal. E, bom, já que a gente falou aqui das nossas lembranças, eu queria começar talvez perguntando pra você, Felipe, o que você achou da obra na época, né? Quais são os pontos que você conseguiu levantar de positivos e negativos no filme pela sua primeira experiência, né? A primeira vez que você viu e... A lembrança que eu tenho do Sexto Sentido é até um pouco pela idade também. Eu fiquei muito envolvido pela história, né? Dos momentos de tensão do menino, aquela coisa vamos chamar de fantasma, né? Dos espíritos que estavam ali, dos fantasmas. Então eu me senti muito envolvido pela história. Foi algo que me marcou bastante, assim. O personagem do Bruce Willis, né? Que é o médico. Então a trama dele com a esposa, por exemplo, que é um drama mais adulto, me fugiu um pouco. Eu me lembro de me identificar, não no sentido de ver fantasma, né, mas no sentido do medo, do desconhecido, que é muito do que o personagem do Haley Joel Osment passa no filme. Eu me lembro de... Era mais o suspense, né? Era mais o medo, que foi uma sensação que ficou forte depois do filme. Fora a reviravolta, né? Que é muito marcante, né? Não tem como sair do cinema impactado com a reviravolta final. Mas eu me lembro muito dessa sensação do medo, assim. Eu tenho sensações parecidas. Antes da gente seguir aqui falando, eu quero até deixar claro, esqueci de comentar isso. A gente vai falar do twist desse filme, do spoiler desse filme. Pelo amor de Deus, tem 20 anos que esse filme saiu. Eu acho que essa é a maior reviravolta da história do cinema. Se você não sabe, você não deveria estar nem escutando isso aqui, porque não te interessou nesse tempo, não vai te interessar agora. Nem dá pra chamar de spoiler mais, né? Claro, o Bruce Willis tá morto, tá? Vamos tirar o elefante da sala. Ele morreu. Então, segue o baile. Ô, Felipe, eu tenho uma sensação parecida com a sua, cara. Porque as minhas primeiras lembranças com o filme, até também pela minha idade, era de choque. A cena, principalmente a cena daquele menino que tem um tiro na cabeça, né? Que fala, vem brincar comigo, eu tenho a senha arma do meu pai, vem cá. E ele vira e tá um rombo na cabeça. O som sobe nessa hora, né? Como sempre, todas as cenas assim de fantasmas, o som acaba subindo nesse filme. E isso eu lembro que me marcou muito. E durante muito tempo essa cena me marcou muito. Assim como todas as cenas que os fantasmas apareciam, a cena que a menina chega na cabana e vomitando, né? Por causa do veneno que ela tomou. São cenas que hoje em dia não me impactam tanto como impactavam, mas é porque eu vejo o filme de uma outra forma. Hoje em dia, antigamente eu vi o filme mais como um suspensezão, até considerava terror. Hoje em dia eu de longe não considero o filme como um terror, mas as minhas primeiras experiências com o filme era exatamente isso. Lógico, o impacto com a história e com a reviravolta, realmente, que foi uma das coisas mais marcantes que eu lembro de ter visto no cinema até aquele período. E você, Maguinho, quais são as suas lembranças? Cara, o que você gostou mais? Então, isso que você falou foi muito importante e interessante, porque eu lembro que tinha um amigo em comum, né, meu, né, do meu irmão e do próprio Marcelo, que morava em Boston, né, na época, e que viu o filme antes lá, e ele falou, gente, vejam esse filme, que tá uma sensação aqui nos Estados Unidos, o final é espetacular, não conta, enfim. E aí nós fomos ver já com essa expectativa, e eu lembro aí você falando agora, assim, que os momentos que os fantasmas aparecem e tal, foram pra mim muito impactantes. Eu tava muito, muito preso no filme. Eu revi o filme ontem e pra mim foi uma experiência completamente diferente, né? Vai ser interessante falar. Mas na época, né, em 99, eu fiquei impactadíssimo. E o cinema inteiro, cara, quando acabou o filme, o nego ficou tipo uns 10 minutos. O pessoal se olhava, tipo, como assim? O cara tá morto? Sabe, o nego ficou ainda tentando digerir o que tava vindo, que isso era uma coisa nova, né, pra todo mundo, né, uma reviravolta tão, tão intensa, assim, né, e o filme, cara, se você rever o filme, tá tudo ali, cara, tá tudo ali explícito, sabe, mas na época foi uma experiência fantástica. Eu tava reparando isso também, eu tava assistindo o filme hoje, e é exatamente isso, é aí que é o benefício da segunda vez que você assiste. Sim, o filme, é verdade, né, o filme ganha muito com essa revelação, né, quando você revisita ele, você vê um novo filme. Sim. E é exatamente isso, o filme deixa claro, desde o primeiro momento, tudo que ele quer dizer, e é uma das coisas que eu acho mais interessante desse filme, é como eles apresentam tudo ali na mesa, e a gente não vê, porque não quer, porque os nossos olhos, por causa da edição do filme, sim, nossos olhos são treinados a ver outra coisa, e a edição do filme contava outra coisa. Então eu acho que isso é realmente um ponto bem, bem legal mesmo que o filme tem. Eu acho eu quando eu assisti, eu nem tive essa expectativa do final, por exemplo, que o Maguinho teve, né? Eu fui totalmente assim, não tinha expectativa nenhuma em relação a isso. Seria um filme de suspense com Bruce Willis, basicamente. Então essa revelação final foi um choque, né? E essa questão de revisitar o filme foi como vocês falavam. Esse é um tipo de filme assim que às vezes dá uma sensação de, tipo assim, queria poder ver esse filme pela primeira vez de novo. Pô, total, cara. Pô, Felipe, você falou uma frase espetacular. É verdade. Total. Mas vou te falar, sabe como pelo menos eu ia saciando um pouco disso? É quando eu ia apresentando esse filme para outras pessoas. Era o tipo de filme que eu fazia questão de ver com pessoas que nunca viram. Porque eu queria ver a reação das pessoas, a cara das pessoas. É verdade, é verdade. Então é uma maneira de você saciar um pouco aquilo, ao mesmo tempo que tipo, você sabe tudo que tá acontecendo e a pessoa não sabe, sabe? E fica naquela... Espera chegar esse momento. Como a gente tava comentando aqui, no ano de 99 tiveram vários filmes importantes sendo feitos, mas ao mesmo tempo, se a gente parar pra olhar dentro do gênero, o gênero de terror e suspense naquela época ainda era um gênero lucrativo e um gênero popular, mas ele bebia na fonte de outras fórmulas, de outros estilos de filme, né? Analisando agora 20 anos depois, queria começar com você, Maguinho. Por que você acha que dentro do que estava sendo feito no gênero de suspense e terror, o Sexto Sentido acabou se destacando tanto e se sobressaindo dentro dos demais filmes, inclusive dentro do Bruxa de Blair, né? São dois filmes memoráveis, mas com o tempo as pessoas acabaram sempre falando mais e respeitando mais o Sexto Sentido. Eu acho que assim, na verdade, comparando os dois, né, são dois filmes que me impactaram muito na época, mas na verdade a gente tem um filme e o outro é um projeto de marketing muito bem feito, que deu muito certo. Mas tanto é que a segunda versão e a terceira, enfim, flopou, óbvio. E o Sexto Sentido é um filme bastante interessante porque ele começa a engatinhar na onda da internet, né, que estava começando, e principalmente mexer com a nossa percepção, que isso é muito psicológico, né? Quando você insere, como o Renato falou, no próprio cartaz, no trailer, para não contar o final e nunca revele, que não sei o que, você inconscientemente, o seu cérebro vai para um outro caminho. E o filme vai te mostrando ali as coisas, só que você realmente está impactado com outras coisas, você está percebendo, tentando entender aonde está o final, o que vai acontecer, que você fica incapaz de matar o filme logo ali no início. E eu acho que, assim, a partir de 99, com a Bruxa de Blair, eles acharam um pulo do gato muito lucrativo, que foi o found footage, né? E dali emendaram com 500 filmes, que virou quase como um subgênero no meio do gênero terror, né, que é o found footage. Então, eu acho que o Sexto Sentido bebeu muito nessa onda do início da internet, de você usar um marketing muito poderoso a seu favor. Você tinha ainda Bruce Willis, que ainda era um cara que tinha um nome, e você tinha uma coisa muito boa, você tinha um roteiro muito inteligente. O Sexto Sentido tem um roteiro muito inteligente, que sabe trabalhar muito bem as nuances da história, os cortes muito bem feitos. Então, eu acho que o Sexto Sentido tem essas prerrogativas muito boas, né, em comparação ao Bruce de Blair. Não sei se eu te respondi, Renato. Sim, respondeu. Felipe, por que você acha que o filme... mesma pergunta, né? Por que você acha que o filme se destacou dentre os filmes de terror e suspense sendo feitos na época? Na época, o que era, pegava muito o pessoal eram filmes mais voltados para o slasher, né? Era Pânico. Pânico estava bem em voga na época. É verdade. Acho que o Halloween teve o H20 no ano seguinte. Então... Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Sim. É, exatamente. Então, os filmes de terror que eram mais populares na época tinham mais essa pegada, essa coisa mais adolescente, do assassino, uma coisa até mais próxima do real, né? O assassino era de carne e osso. A não ser no caso do Jason, que ainda tinha filmes também, do Fred Krueger, é, exatamente. Mas próximo desse ano, os que estavam fazendo mais sucesso eram do Serial Killer, né? E a Bruxa de Blair teve esse ponto do found footage, que era uma novidade, ninguém nunca tinha visto isso. Eu, pelo menos, não me lembro de ter um filme anterior a ele, desse estilo. E que trazia esse elemento sobrenatural forte, que não vinha sendo muito feito na época. E o Sexto Sentido, eu acho que pegou muito o pessoal. E eu acho que o filme vai muito além do filme de suspense. Eu acho que se você pegar só as cenas que não tem o sobrenatural envolvido, o filme funciona muito bem. Eu acho que é um filme que ele vai além dessa questão do suspense e do terror. Então, se você pegar as partes de relacionamento do menino com a mãe, a relação do personagem do Bruce Willis com o menino, lógico, é um filme de suspense, é o ponto central da trama, né, o ponto central tem a ver com esse suspense, mas é um filme que traz muito mais do que só o suspense, o susto, né? Apesar de na época, como eu falei, eu ter ficado impactado com isso, hoje em dia, já revendo o filme, você vê que foi como o Maguinho falou, o roteiro do filme, ele é muito bem amarrado, é muito inventivo o filme, né? Ele funciona, é tudo muito bem encaixado, tudo funciona a favor do que vai acontecer em seguida. Então eu acho que são esses pontos assim que eu acho que fizeram, por exemplo, 20 anos agora a gente está revendo e relembrando com tanto prazer um filme de suspense como esse, por exemplo. É, 20 anos depois a gente está escolhendo fazer um clássico moderno do Sexto Sentido e não do Bruxa de Blair. É verdade, é um exemplo. Exatamente. Claro. Olha, Felipe, eu acho que eu nunca comentei isso com você, mas você sempre fala coisas que eu acabo pensando assim, caraca, o Felipe realmente ele pensa muito parecido comigo. Você fala as paradas e fala, cara, era o que eu ia falar, é o que eu penso. E... Eu juro que eu gostei muito disso. E dessa vez, cara, você foi tipo em cheio, você tirou tudo, até as referências dos filmes do Slash e tal, era o que eu ia falar, então eu não tenho como concordar mais com você, é exatamente isso. E eu só tenho a acrescentar, cara, eu acho que a diferença é exatamente essa. O Sexto Sentido, ele é um filme mesmo. Ele tipo, ultrapassa a questão do gênero. Os outros filmes de terror que eram feitos naquela época eram feitos pra assustar na questão do gore, da carnificina. É aquela coisa que o Maguinho sempre gosta de falar, né? Era o filme pipocão pra levar a galera pro cinema. Sim, é verdade. A galera, os amigos zoando e jogando pipoca, e ver o Jason, ver o Chuck, ver aquelas coisas. Sem sentido, não. É um filme que você sente. É um filme sério, né? Que você vai sentar, você vai ver aquela história. Durante muito tempo, nada vai acontecer. Uhum. E até chegar o momento que o menino vai virar e falar, eu vejo gente morta. Quando ele fala que vê gente morta, você sabe, se você nunca viu nada, você sentou e viu aquele filme ali, você não sabe o que tá acontecendo. Mas quando ele fala, eu vi gente morta, você fala, ok, esse é um filme sobre um menino que vê espíritos. E você vai começar a ver espíritos a partir do momento que o menino fala que vê. Então eu acho legal isso, o filme ele é devagar, ele dá o tempo dele até a revelação, a primeira revelação, que é questão dele ver gente morta e como isso é trabalhado. E não só isso, eu acho que o diferencial desse filme, em especial para os outros, é a presença do M. Night Shyamalan. O roteiro dele, como vocês falaram, é perfeito. A batida, a maneira que ele vai apresentando os personagens e vai desenrolando aquela história. As atuações são fenomenais. Você vendo um Bruce Willis naquele período da carreira dele, ele estava fazendo algo que ele não costumava entregar para o público. Né? Era difícil fazer uma atuação, mas naquele tipo... Na contida, né? Exato. Contida. É. A Toni Collette... Fantástica. Uma revelação, foi indicada ao Oscar. E teve um momento que eu vou falar aqui depois para mim, que é um dos grandes momentos no filme, e é com ela. O Haley Joel Osment, cara, o moleque tinha 10 anos e ele destrói nesse filme. Destrói. É uma atuação que... Eu como, assim como o Felipe, eu também vi o filme hoje, então eu vi o filme da pouco. E ainda se sustenta... Queira falar o que for das escolhas de carreira dele, a figura que ele acabou se tornando hoje em dia, né? Ele quase não aparece, ele quase não. Quando ele aparece, ele não entrega tão bem, mas enfim. O que ele fez ali é de realmente ficar marcado na história. E muito do que o filme funciona é por causa da atuação dele. E é por causa da direção do M. Night Shyamalan, as escolhas de paletas de cor para poder contar o filme, aquela questão de usar o vermelho só para trabalhar com morte ou coisas que interagem com a morte, né? Você vê isso no, na cabana dele, do Cole, do casaco da madrasta nas rodas do velório, a maçaneta do porão, as escadas, o balão, e eles simplesmente vão escolhendo o vermelho, né? Vão escondendo o vermelho dentro da história, só utilizando ele para situações assim. Cara, isso é fantástico, isso, tipo, ainda mais para um filme que acho que é o segundo filme que o Shyamalan estava dirigindo e foi o grande cartão de visitas dele para Hollywood. Cara, é incrível. E, tipo, a gente entende por que acabou criando tanta expectativa em cima dele por causa disso, né? Quando a gente fala, na época se falou muito, você comentou até a Vila também, puxava muito para essa coisa do novo Spielberg, né? E essa comparação do início da carreira dele é muito válida, porque, como a gente estava falando aqui, né, o Sexto Sentido é sobre suspense, mas ele tem uma carga emocional muito forte. E quem fazia muito isso, quem ainda faz muito isso é o Spielberg. Essa coisa do entretenimento com uma carga dramática muito forte. Então, eu acho que esse início da carreira do M. Night Shyamalan, essa comparação não é desmedida. Assim, não, tem até um certo ponto, né, mas não chega a ser exagerado. E a direção dele nesse filme, eu acho brilhante, até pela simplicidade. Teve uma cena que me chamou muita atenção revendo o filme, que é aquela cena que o personagem do Bruce Willis propõe ao menino um jogo. Pô, é maravilhosa. Aquela cena, em termos de direção, é muito simples, mas é incrível. Ele fala que se acertar o que o menino está sentindo, o que ele está pensando, aliás, ele dá um passo à frente. E o menino vai dando os passos à frente, vai se aproximando. Quando o Bruce Willis começa a errar e o menino dá um passo atrás, a câmera também faz esse movimento do ponto de vista do menino. E a câmera vai afastando do Bruce Willis, na atuação do Bruce Willis a gente vê o Bruce Willis desmoronando ali, né? O menino tá se afastando dele e termina com o menino dizendo que ele não vai conseguir ajudar ele. É, que ele é uma boa pessoa, mas que ele não vai conseguir ajudar ele. Pois é, essa cena parando para pensar, né, em termos de produção e tudo mais, é muito simples, mas é de uma... Essa direção dele é de uma simplicidade, mas funciona de uma forma que é brilhante, assim. Sim, assim como a cena da revelação, né? Quando o Cole fala pra ele que vê gente morta. Que você vê a trilha subindo e criando aquele que é na câmera, né? Chegando e criando como se fosse um momento de intimidade entre os dois. E ao mesmo tempo, o jogo de câmera do momento que o Cole fala pro rosto do Malcolm recebendo a notícia. E ao mesmo tempo, ele fala e a câmera vai pro Malcolm e você... É quase como se fosse um... Bum, é isso. É, eu vejo gente morta, ele, mas... E às vezes as pessoas não sabem que estão mortas. E a câmera vai pra ele. E é como se o filme estivesse gritando pra você. Pronto, é isso aqui, ó. Você não tá vendo? É isso daqui. Só que mais uma vez, de uma forma tão sutil. Eu tava vendo até uma entrevista do Shyamalan falando sobre esse momento. E eles ficaram muito em dúvida. Se eles montavam um filme dessa forma. Se eles faziam a cena dessa forma. Eles achavam que isso poderia entregar demais. Deixasse muito explícito a revelação. E eles acabaram resolvendo deixar. E eu vou te falar. Eu não conheço ninguém que tenha visto esse filme e falou, não, eu descobri que ele estava morto na metade ou no começo do filme. Eu também não conheço, mas revendo o filme você fica assim, meu Deus, era tão óbvio. Exato, mas revendo, óbvio, por isso que eu acho que o filme, ele é tão interessante, cara, que você vê ele uma vez, é uma experiência X, né, é uma boa experiência X. Você tem duas experiências, e né? Você vê o filme de novo, a experiência Y, continua sendo tão boa, continua sendo tão interessante. Já que a gente está aqui falando muito da direção do M. Night Shyamalan e dessas comparações que eram feitas entre ele e o Spielberg, acho que a gente poderia falar um pouco até de como acabou caminhando essa carreira dele, né? Ele é um cara que a gente está aqui elogiando tanto, mas se a gente for ver como ele caminhou nesses últimos 20 anos, ele teve vários baixos também, vários momentos que a gente, inclusive nós aqui, duvidamos da capacidade dele e aí botamos ele como até uma falsa promessa. Maguinho, queria começar com você, que eu sei que é um grande fã da filmografia do Shyamalan. Considerando todas as escolhas que ele teve na carreira dele e a maneira que a carreira dele desenvolveu nesses últimos 20 anos, como você acha que o Shyamalan se encontra hoje em dia? O que você acha? Você acha que ele conseguiu se reinventar? Que ele conseguiu superar esses fracassos que ele teve recentemente? E, principalmente, você acha que ele consegue ainda se manter, ou se ele conseguiu se manter de alguma forma, esse novo Spielberg? Bom, vamos lá. Eu acho que essa comparação que teve no início da carreira, como a gente falou, foi super válida, né? Ele tem uma leva de 4 filmes iniciais muito bons, né? Um melhor que o outro. Ele meio que ficou preso, né, à obra dele mesmo, aonde todo filme tinha que ter reviravolta, tinha que ter um final que surpreendente. Foi um final, um final que surpreendesse todo mundo. Então, eu acho que ele ficou refém disso. Isso refletiu nas escolhas que ele fez depois, que são escolhas realmente péssimas, né? Tem obras que são realmente muito ruins. Eu sou muito fã dele. Eu acho que hoje em dia ele tá tentando voltar aos trilhos. Eu acho que ele tem condições de conseguir. Se ele vai voltar a ser o que ele era antes, eu acho difícil. Mas eu acho que ele voltou com dois filmes bons, né? Ele voltou com A Visita, que é um bom filme. Também é um gosto. Bom filme. E o último dele... E depois ele fez O Fragmentado. O Fragmentado, exatamente, que é um excelente filme. Aí depois ele e aí ele rasteja, né? Ele escorrega na banana com o vidro. Mas é um cara que eu acho que voltou pra mídia, né? Eu vou ser sincero, Renato e Felipe, caros amigos, eu gosto muito dele, né? Eu acho que é um cara que trouxe um sopro de originalidade, né, na época, e eu acho que o nome dele ainda assim, é visto com bons olhos, né? Com algumas ressalvas, mas eu acho que é um cara que ainda é um pouco respeitado. Felipe? Então, eu acho esse início dele é espetacular. O Corpo Fechado, Sinais e A Vila. A Vila é... Vendo em retrospecto, é um filme que eu acho que tem alguns problemas. Sim, verdade. Mas em termos de direção, eu ainda acho brilhante, assim. O Fechado e Sinais são dois filmes que eu adoro, eu acho os dois espetaculares. Tem muita gente que não gosta dos Sinais. Ah, eu acho ótimo. N motivos, eu acho ótimo, é um filme que eu... Esse O Corpo Fechado poderia rever todo dia, assim. E é interessante que eu sinto, revendo os filmes dele desse início... uma evolução como diretor, principalmente. Não sei se, como eu já mencionei, que a direção dele, no sexto sentido, é brilhante. A do Corpo Fechado, beira a perfeição para mim, é um filme que eu vejo e falo assim, nossa, cada vez que eu vejo e revejo, me impressiona mais. E eu acho que até A Vila, ele mantém um nível, principalmente de direção, assim, muito alto. Da Dama da Água para frente, ele ficou meio ladeira abaixo. Eu gosto até brinco de vez em quando, conversando com os amigos, que... Acho que o Shyamalan, sei lá, aconteceu alguma coisa, o cara morreu aí, botaram soja dele no lugar, porque tem uns filmes deles que não dá pra reconhecer, é inexplicável, assim, você vê o filme e fala, não tem nem as características do cinema dele, porque a qualidade do filme poderia ser, você poderia ter não gostado do filme, aí você poderia falar, mas o Shyamalan tá ali. Tem um filme dele, Depois da Terra, que foi um filme que me parece que puseram ele ali de... Mais pelo nome... Cara, nem me arrisquei a ver esse filme até hoje. Cara, esse filme é tenebroso. Tem O Fim dos Tempos, né, Felipe? Que é triste demais. Nossa, é o do Mark Wahlberg? Do Ventinho. Nossa, esse filme é triste. É triste demais. Esse filme vale se você quer ficar bêbado assistindo um filme e tomar um shot a cada vez que rola algo bizarro. Até porque um filme que tem o Mark Wahlberg... Pausa pra música. Come on, swing. Sendo um cientista, ele é um professor, né, de biologia, algo assim. Nossa, isso é ridículo demais. Não, pois é. E correndo contra uma ventania, né? Bizarro. O único filme da filmografia dele que eu não assisti, por um acaso, foi o filme que você introduziu. Pô, que isso, ao falar, cara, de mim. Foi O Último Mestre do Ar. Eu também vi no cinema essa porra. Cara, eu lembro que quando saiu a notícia que ele ia fazer esse filme, eu fiquei tipo, what? Tipo, como assim? Não tem o menor sentido, porque... Ele não casa com a propriedade. Não casa, e, verdade. E se eu não me engano, esse é o único filme não original, né? A única obra não original, não que original, ele trabalhou. E por acaso é o pior filme da carreira dele, né? Chega a ser pior que o Fim dos Dias. Fim dos Tempos. Não é possível ser pior que Depois da Terra, cara. Eu não vi. Mas não é possível ser pior que Depois da Terra. Depois da Terra. Então a gente fica nesse impasse. Porque eu vi um e não vi o outro, vai ser a mesma coisa. Pra começar, tem aqueles problemas de whitewashing que o filme tem. Ele contrata atores caucasianos para fazer personagens asiáticos. Cara, não casa, simplesmente não casa com ele. É muito ruim. Isso que você falou, Felipe, eu acho que tá muito certo. Deram, em algum momento, deram alguma coisa pra ele, tipo, sequestraram o cara e fizeram uma lavagem nele, que ele ficou aí uns 2-3 anos completamente insano, aí depois voltou ao normal. Sim, é exatamente isso que vocês falaram. Voltou ao normal. Parece que mataram ele e ele foi substituído por outro diretor, realmente. E como o Maguinho falou, ele parece que tentou se reencontrar depois, né? Parece que esse sós até tentou fazer uma coisa ou outra que seja legal, porque eu gostei da Visita bastante. A Visita é um bom filme, eu vi um orçamento três vezes, bem um filme pequeno, né? E eu gosto, acho que ele funciona. Bom filme, funciona. É, o Fragmentado eu também gosto. Sim. E dali, quando veio o Fragmentado e ele meteu o... Bom, Fragmentado é uma sequência com Corpo Fechado. Ele foi tava fantástico. Com a faca e o queijo na mão. Era tipo assim, era o momento dele de voltar com tudo pra Hollywood. Porque todo mundo só falava dele. O Vidro se tornou uma das grandes expectativas pra muita gente. Sim. Entendeu? Era a minha expectativa do ano, era Vidro. Olha aí, viu? O ano começou com esse filme, tava todo mundo assim, cara, pode acabar agora, porque Vidro tá vindo tal, e o trailer, muita gente gostou de muitas coisas do trailer, eu sei que o Cypress detestou esse trailer, ele sempre brincava da cena do McAvoy correndo, mas é aquela expectativa, o Corpo Fechado, é um filmaço, eu acho que pra mim e pro Felipe é o melhor filme do Charlotte também. É o melhor filme dele, o Fragmentado é um excelente filme também, então, pô, o Fragmentado veio de enorme sucesso, fez a galera revisitar o Corpo Fechado, então, pô, seria um encerramento bom, a questão de trabalhar super-heróis virou uma parada atual, né? Ele fez um filme de origem do super-herói quando ninguém fazia filme de super-herói, quando o cinema super-herói estava começando, que era com X-Men, o Blade. Ele veio com isso, então, cara, ele tinha ali o momento e, pra mim, ele deixou a bola cair. Ele tinha a chance dele ali, de voltar com tudo. E ele, mais uma vez, deixou a bola cair. Eu ainda acho que ele pode se levantar de novo, né? Eu não acho que isso foi, como o Marco gosta de dizer, a paz de cal. Mas uma parada que eu queria até levantar com vocês aqui, ver o que vocês acham, é exatamente essa questão de o excesso de compararem ele com Spielberg. Como isso vira um fardo muito grande para um diretor novo. Ele seguia a carreira dele, nos primeiros anos, principalmente, com esse peso de se provar ser o novo Spielberg, que para muitos é o maior diretor em atividade. Uhum. É complicado, né? O que vocês acham disso? Ah, é. Você carrega logo uma alcunha e um fardo que talvez você não consiga levar por muito tempo, né? Foi, porque ele mostrou pro mundo que é um diretor que entende de linguagem como ninguém. É um cara que domina a câmera de uma forma bastante eficaz. Mas que esse estigma, você vê que até hoje em dia, ele fez vários filmes, uma porrada de filme merda. Mesmo hoje em dia, se ele sair com um novo filme, a gente vai estar esperando um filme com um final diferente, ou com uma linguagem diferente, porque ele é um cara que mostrou isso no início. Então essas características ele meio que não perdeu ainda. É por isso que ele sempre é visto como um cara que, ó, será que vai? Né? A gente tem muita paciência com ele. Sim. Né? Talvez a gente não tivesse com outro diretor, mas a gente tem paciência com ele depois de, porra, uns 3, 4 filmes que são horrorosos, a gente ainda acredita no cara pelo que ele fez, né? Eu acho que essa, como eu falei, eu acho que essa comparação tem algum sentido, mas de fato é injusta com ele, né? Com qualquer um, né? Pegar um nome como Spielberg, que pô, Spielberg é considerado um diretor top há 40 anos praticamente. Então, e o Spielberg teve muito, hoje menos, né? Mas ele tinha muito essa questão de trazer um filme meio blockbuster, mas que atraía outro tipo de público. Então eu acho ficou um pouco pesado para ele. E ele, eu acho que entrou numa também de precisar se provar todo o filme, né? Eu acho que por fim dos tempos, como vocês já falaram aí, pô, ele foi tentar fazer um filme que os personagens precisavam fugir de um mal que não, você não consegue ver. E isso é uma das coisas primordiais do cinema, né? Você precisa ver a ameaça, vamos dizer assim. O Corpo Fechado, assim, eu vejo o Corpo Fechado, talvez o Corpo Fechado e o Batman, o Cavaleiro das Trevas, talvez seja o filme de super-herói que melhor encaixa essa questão do herói, do que é ser o herói, né? Então vamos dizer, se um alienígena pousasse hoje na Terra e que fosse entender o que é ser um herói, Corpo Fechado é um filme que eu acho que ele teria que assistir. Eu me lembro, quando fui ver o Fragmentado, não fazia ideia que o David Dunn aparecia no final, e foi um negócio tão surpreendente para mim que a minha reação foi dar um soco no meu cunhado que estava do meu lado. Quando eu vi o Bruce Willis com aquele Dunn na camisa, antes dele abrir a boca, deu um soco no meu cunhado. Falei, meu Deus, Corpo Fechado! Eu comecei a matar com a trilha. Entrou a trilha do Corpo Fechado. Pode crer. Mas eu não peguei. Acho que as únicas vezes que eu tive uma reação assim, similar num filme, foi essa que eu... Mas foi muito espontâneo, assim. Não foi algo pensado. Foi uma reação, assim... Meu corpo tinha que extravasar de alguma forma. Me extravasar foi dar... É um soco, assim. Não foi uma agressão, né? Foi um soco de empolgação. Nocauteou, cara. Pois é. E a outra vez foi no... É um filme que eu nem gosto tanto. Que foi o episódio 2 do Star Wars, quando o Yoda puxa a espada pra lutar. O sábio de luta pra lutar. Foi o êxtase no momento também. Que momento tenebroso, né? Pois é. Que lembrança. Mas o... E como vocês falaram, o Vidro começou um ano na minha expectativa, assim, altíssima, né? Nossa, vai revisitar. E eu gostei do Fragmentado, a Visita também, eu acho que é um bom filme. Eu acho que o Shyamalan, ele funciona melhor com filmes mais contidos, né? Perfeito. Verdade, filmes menores, né? Mas é legal, pelo menos a gente consegue ver que 20 anos depois ele ainda continua tendo uma relevância, tem relevância a ponto de querer, não, lógico, lógico. De querer atrair as pessoas para o cinema, né? As pessoas, por mais que ele entregue filmes que não sejam tão legais assim como eram os primeiros filmes dele, é o que o Maguinho falou, a gente está sempre dando chance para ele e indo no cinema, né? Comparecendo nos lançamentos Cara, dele. E muito por causa, Renato, do filme que a gente está falando aqui, né? Uhum. Muito por causa da estreia dele, né? Com seis sentidos. Não, com certeza. Eu, apesar do desastre que foi vindo para mim, foi uma decepção assim, inenarrável, mas o próximo filme dele, estarei lá para assistir, se possível, no cinema. É um cara que sempre vai ter essa esperança, como vocês Sim, falaram. É verdade. É um cara que a gente tem essa paciência com ele, né? Então, é um nome que ainda me atrai, apesar das decepções aí pelo caminho. Mas eu acho que, como estava falando dessa coisa mais contida dele, que, por exemplo, a vila, os sinais, trata de uma invasão alienígena, mas o núcleo familiar na cidade interior. Então é um negócio. É pequeno, assim. A história tem uma escala maior, mas o núcleo da história é pequeno. Então acho que ele se sai melhor nesse tipo de história. Sem mais dúvida. Contido, assim. Na verdade, os primeiros filmes dele eram bem assim, né? Eles eram bem mais contidos e bem mais lentos ali. Eu acho que as pessoas, quando revisitam um filme dele hoje em dia, né, os filmes mais antigos, podem até estranhar, porque ele dá um tempo para desenvolver a história, aqueles personagens, a maneira que ele vai apresentando tudo. Eu já queria aqui fazer até um segmento, né, já que a gente está falando bastante da direção dele como artista, né, ver outro ponto dentro do filme do Sexto Sentido que eu acho que é fundamental pro sucesso e para nossa admiração da obra, que é a montagem do filme. Como eu falei, o filme foi indicado ao Oscar com melhor edição, e eu acho que o Maguinho muito bem apontou, ele é um dos grandes alicerces desse filme, né? E como o Shyamalan foi inteligente na hora de montar esse filme e cortar por uma maneira que o espectador não perceba, como a gente comentou, que a verdade estava ali o tempo inteiro. Eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham da montagem do filme, e se incomoda a vocês de alguma forma. Por exemplo, eu vou botar aqui até um ponto, essa é para você, Cipreste, que ele cobrou da gente falar disso. dos questionamentos que o filme apresenta nos primeiros minutos, né? A questão de mostrar o Malcolm sendo baleado e depois, por exemplo, nada disso é mencionado. Eu queria saber de vocês, né? Por causa da maneira dele de montar o filme, a maneira dele de contar essa história, certas coisas acabaram não sendo trabalhadas da forma mais exposta como a gente está acostumado. Então, Maguinho, o que, que você tem a dizer sobre isso? Bom, vamos lá. Eu acho que nesse início do filme, né, que ele coloca logo essa cena do assassinato, eu acho que ele tem uma brilhante ideia depois de botar uma frase, né, no outono, né, um outono depois, não é isso? Sim, é. Então, assim, você tem uma passagem de tempo que você não tem muita ideia de quando é, se é no, sabe? No próximo outono, no próximo, ou 5 outono. Exatamente, você não tem essa ideia. E dali, cara, o filme. É porque eu acho assim, o grande lance do filme é a montagem, como que a edição. Porque na ilha de edição você faz um outro filme, né? Eu acho que a montagem, você revendo. Eu revi o filme ontem, eu falei, cara, como a gente, em 99, quando eu vi, como a gente foi pego por esse filme de uma forma incrível, assim. Porque realmente tá tudo ali, né? A gente revendo, você vê que o filme te dá vários toques, uma coisa que eu não tinha notado. Eu falei, cara, olha que coisa interessante. Que é quando a Toni Collette está olhando a foto, as fotos do filho e nota que tem uma coisinha na foto que é como se fosse um feixezinho, que sabendo que ele. Que aquilo ali tem alguma coisa, que ele tá vendo alguma coisa que eu não tinha notado quando eu vi o filme anos atrás. Mas a montagem, ela te pega porque ele corta exatamente no momento que o filme vai te entregar, ele pum, ele corta e você volta. Você tá sempre um passo atrás do filme, isso que é importante, né? E esse filme, ele deixa o roteiro te tem na mão. E quando o filme te tem na mão, você não vai pro lugar que você quer. Você vai pro lugar que o filme vai te levar, sabe? Então eu acho que a montagem é o grande tchan desse filme, e de uma forma incrível, assim. Eu fiquei muito impactado, e revendo ontem, falei, cara, realmente esse cara foi incrível, porque como a gente comentou, tava tudo ali na nossa cara, mas a edição e o roteiro, ele é tão meticuloso que ele vai te cortando no momento exato que você vai perceber, ele te corta. Como você tá tão envolvido naquela história, você recua e você passa a acreditar que ele, né, que nada aconteceu ali. Felipe? É, rapidinho, durante a fala do Maguinho, teve um momento aí que deu uma embolada pra mim aqui. Não sei se saiu aí na gravação. Não, porque a gente não se preocupa não, porque a gente tá gravando só o nosso áudio separado num outro programa também. Ah, beleza, então. Então o nosso tá limpo, esquenta não. Ah, então, a montagem do filme, de fato, a gente lembra muito da história, então fala muito em roteiro, né? Mas a montagem do filme é, de fato, impressionante. Eu não lembrava de ter sido indicado, né, o Oscar. Mas faz todo sentido. A montagem do filme é brilhante. E essa... Você falou do que o Cipreste falou, né? De tomar o tiro, não ser mais mostrado. Sim, eu fui pensando nisso, ver o filme. Eu também. Pois é. E quando eu vi o filme, não me causou estranheza. Porque quando ele toma o tiro, passa... Dá essa passagem de tempo. E ele já é a cena dele com o menino na igreja. Fica uma sensação. E depois você entende que ele tá. Ele fala isso, né? Tem um diálogo que ele fala pro menino que, ao ajudar o menino, ele é como se estivesse ajudando o rapaz que atirou nele. Sim. Já nessa cena da igreja, me fica a sensação que a ferida dele é mais emocional do que física. Não me prendeu tanto o tiro, entendeu? Então, mesmo já sabendo o que acontece, eu acho que funciona. Eu acho que não se é mais tocado no assunto do fato de ele ter tomado um tiro. Mas o assunto da noite em questão é retomado depois do filme. Então não, a montagem nesse sentido, na minha opinião, funciona bem. E essa coisa dele sempre cortar dá a pista, mas não deixa estender demais, né? E a cena da revelação revendo realmente... Tá ali a resposta, tá? Tipo, é isso. Mas eu acho que a montagem é tão precisa, eles conseguiram achar um ponto tão correto da troca do rosto de um personagem pro outro. Acho que a atuação do Bruce Willis também rouba a gente essa... A gente tá tão envolvido pela revelação e pelo como o Bruce Willis tá absorvendo aquilo, que a gente, quando vê a primeira vez, a gente não pega essa dica, sabe? Tá, beleza, ele morreu. Você nem lembra que o cara tomou um tiro. Sim, é verdade. Então acho que é um mérito do filme. Não esquecer do que aconteceu, mas ao mesmo tempo deixar isso no seu inconsciente. Assim, ó. A informação está lá, mas você não vai acessar ela. Meio que o filme consegue, de uma certa forma, criar esse bloqueio, né? Preservar essa informação. Na verdade, eu não acho que não é nenhum bloqueio. Eu acho que ele brinca com o público na questão... Assim, o público está acostumado com a montagem clássica cinematográfica. E ele brinca de forma genial isso. Tá criando talvez o maior, como eu falei, eu acho que é o maior twist da história do cinema. É verdade. E ele não funciona só como um twist, né? Mas ele faz sentido para a história. Essa virada na história, ela faz sentido. E faz a segunda vez que você assiste, como eu falei, ser algo mais interessante. Porque você vai pegando todos os momentos, em aspas, interação do Bruce Willis com a esposa e com a mãe do Cole, e você percebe que, na verdade, ele nunca interage com ninguém, ele nunca toca em nada. Tudo que ele usa, as roupas e os objetos, tudo, são coisas que você viu ele tocando e utilizando no começo do filme, antes dele tomar o tiro. Então parece que, tipo assim, são objetos que ele teria, né, com ele. É como se fosse assim, ele pode usar aquilo, a roupa, as coisas que ele tocou e tudo mais. É como se fosse assim, você não vê nada além do que já foi apresentado no começo do filme. E o que eu acho legal é porque você vai construindo isso de uma forma tão casual, porque você vê, o cara tomou um tiro, aí, como o Maguinho falou, ele não diz nem quantos anos passaram, ele só diz que tá numa outra estação. Uma outra estação, é verdade. Pode ser 10 anos depois, 5 anos depois, você não sabe quanto tempo aquela pessoa tá de luto e quanto tempo aquela pessoa passou por aquilo. E você encontra um casal, né, você vendo a relação dele com a esposa, que eu acho que é onde você vê a mais evidente, né, a questão de que ele não interage com ninguém. Você simplesmente imagina que ele tá num casamento frio, num casamento afastado. A cena do restaurante é fantástica. A cena do restaurante, pra mim, é um... A olhada dela pra frente, olhando agora pra... você percebe, o Maguinho falou no ponto, que era a cena que eu ia levantar. Porque a cena do restaurante, pra mim, é um dos melhores momentos da edição desse filme. Sim. Simplesmente ele chega lá e começa a botar pra fora, não, desculpa, um atraso, não sei o quê, porque eu tive uma consulta com o menino hoje, e eu achei ele muito parecido com o outro cara. Enfim, ele tá botando pra fora, e você vê a mulher triste, né, comendo, como se ela tivesse magoada com alguma coisa, e na verdade a gente não sabe que ela tá magoada ali, porque ela simplesmente é uma mulher solitária, que tá lá comemorando o aniversário de casamento num restaurante que ela provavelmente ia sempre com o marido, sozinha, jantando, e na hora que a conta chega, ele tenta pegar a conta, ela puxa a conta, e ela começa a escrever, e na hora que ele começa a escrever, ela sente aquela falta de ar, aquela coisa que é muito relacionada àquela presença de espírito, uhum. Aquelas coisas que o filme mesmo conta pra te gente. Fala depois, né? É, que o filme mesmo explica como é que são os espíritos. Fora que é aquela questão de ela ser uma mulher que lida com as emoções dela ali, é muito difícil pra ela estar ali, tá no aniversário de casamento, no restaurante que ela ia com o marido. Então tudo pra ela é complicado, parece que ela vai falar alguma coisa e ela não fala. E o Maguinho falou do momento que ela olha pra ele, é impressionante, genial, o momento, né? Que ela olha pra ele, porque o momento que ela olha pra ele, existe um barulho no fundo, como se fosse um barulho de talher, alguém fala alguma coisa, então na verdade ela não tá olhando pra ele, ela tá olhando pra além dele. Pra além dele, então claro. Foi o barulho que chamou a atenção dela, não foi ele que chamou a atenção dela. Isso, cara, isso é direção pura, isso é edição pura, isso é maravilhoso, cara. A maneira que ele constrói essa cena, tão sutil, entendeu? E faz o público acreditar que realmente é um casal afastado, um casal que está em crise. Mas na verdade não, é uma, simplesmente uma mulher amargurada que está lá vivendo uma lembrança ruim, né? Tendo um jantar triste. É outra questão, isso eu acho incrível da história, entendeu? Por isso que eu acho que eu não sinto a menor falta disso, e eu acho que inclusive, eu já vi isso milhões de vezes, mas eu revisitando o filme hoje, eu falei, cara, eu acho que eu respeito esse filme mais do que eu respeitei as outras vezes, e eu admiro mais esses pontos mais do que eu admirava nas outras vezes, entendeu? Eu acho que a riqueza do filme tá nesse ponto. E é legal porque na hora da revelação, ele inclusive ele pega você na mão, né? Ele mostra de novo a cena falando aqui, ó, eu te mostrei, tava e você tudo que não viu. Exatamente. Ele repete o menino falando, eu vejo gente morta e tal, tão explícito assim, pra não deixar dúvida em ninguém. Aí volta nessa cena, aí foi como você falou, né? É quase que esfregando na sua cara. Você que não soube interpretar, vamos dizer assim, né? O que me pegou hoje foi justamente essa. Hoje, por exemplo, terminando o filme, uma cena que eu lembrava, mas não me lembrava da força dela, que eu acho que foi a cena que mais me agradou nessa revisita, por exemplo, que também é outra cena que é brilhantemente editada, é a cena do quando ele revela para a mãe do dom dele. Melhor cena do filme. Melhor cena do filme. Felipe, eu tô falando, cara. Você lê meus pensamentos. É a melhor cena do filme, é verdade. E a atuação da Toni Collette falando da mãe, né? Ele explicando. Porque é ali que ela acredita nele. Sim. Né, quando ela fala da mãe e tal. Já que a gente tá falando dessa cena, já pra gente entrar nela, eu vou perguntar. É a cena favorita dos três do filme? Sim. A cena é impactante e você vê ela se transformando, cara. É uma atuação incrível, né, Felipe? Não, concordo plenamente. E é um pouco difícil dizer, porque, por exemplo, hoje é minha cena preferida. Talvez daqui a dois anos eu reveja esse filme e outra cena me... É curioso isso, por exemplo, como eu falei, eu lembrava dessa cena. Mas ela é muito forte, é muito poderosa essa cena. E a atuação dos dois. Ela até hoje não era a minha favorita, ela hoje virou. E o texto, né, é emocionante. Realmente. Ela fala, ela pediu pra dizer que a resposta é todos os dias. Essa cena, essa parte que eu não lembrava. Eu lembrava dessa cena com aquela ciclista. Isso. Mas essa cena que é mais impactante, que a revelação dele pra ela, pra mãe que eu não lembrava. Aí que a cena fala, cara, a cena realmente, ela é emocionante, né? E a atuação da Toni Collette é um espetáculo à parte. Ela tá muito bem no filme, mas ela foi indicada ao Oscar por essa cena. Sim, com certeza. Então legal que a gente tá na mesma página, né, da melhor cena. E já que a gente já falou da cena favorita, né, eu queria aqui então perguntar a última coisa pra vocês, que eu acho que a gente tá chegando aqui no final, eu acho que chegou no momento de saber, já que todo mundo revisitou o filme, né. Vou começar com você, Felipe. O que, que você acha? O filme envelheceu bem ou não? Superou a barreira do tempo para você? O que, que você acha que 20 anos depois, como ficou o sexto sentido? Olha, o sexto sentido para mim não envelheceu, vamos dizer assim, né? Talvez eu tenha envelhecido, mas o filme continua, me encantou como da primeira vez, talvez por motivos diferentes. Me prendeu da mesma forma, mesmo já sabendo da reviravolta do final, mesmo já tendo revisto o filme em outras oportunidades, foi um filme que me prendeu muito. A relação esses aspectos de direção do Shyamalan que me reabriram os olhos, acho que a relação dos dois é muito boa. Até uma questão que me prendeu, e até, não sei se nem se é o momento, mas já vou abrir para a gente discutir aqui, de quem seria o protagonista do filme. Porque a revelação do menino, a gente só passa a ver, de fato, os mortos depois que ele fala que ele vê os mortos. Sim, perfeito. Antes disso, tem algumas dicas, né? Tem aquela cena que a mãe volta e todas as gavetas estão abertas. Você, na verdade, nunca sabe o que está acontecendo com ele e você nunca vê propriamente nenhum fantasma. Você não vê nada. A partir do momento que ele fala, exatamente, a gente passa a ter informação e passa a ver. Porque, de certa forma, quem move as ações do filme é o menino. O Bruce Willis funciona quase como um mentor dele, né? Sim. De certa forma. E eu sempre tive o Bruce Willis como protagonista do filme, talvez pela reviravolta e tudo mais. E o menino, que agora não fugiu o nome dele. Pois é, ele aparece mais no filme do que o personagem do Bruce Willis. Revendo o filme agora, eu cheguei a essa conclusão. Ele aparece mais do que o Bruce Willis. Então, assim, são dois personagens muito fortes. Mas eu fiquei nessa dúvida até, eu falei, pô, vou até abrir isso pra discussão, assim, do que o pessoal acha. Os protagonismos, por ser, primeiro, o adulto, né? Normalmente eles dão um protagonismo pro adulto em vez da criança, e por ele ser o ator mais conhecido. É, eu acho que é só. Era o filme dele, né? Então. Quanto a isso, não há dúvida. Mas em relação a, só finalizando a sua pergunta, eu acho que o filme envelheceu muito bem, 20 anos passaram e o filme não está defasado em nenhum sentido. E é, eu acho que a gente sente que a gente, quando a gente está diante de um, pode dizer, e eu considero um clássico do cinema, é que é um filme que eu acho que daqui a 50 anos, de repente, meu neto vai assistir esse filme e vai se sentir tão preso, vai se sentir tão chocado com a reviravolta quanto eu na primeira vez. Então, acho que os grandes clássicos têm esse poder, assim, você vê o filme, outra geração vai ver esse filme e vai conseguir se identificar tanto quanto a nossa. Então, acho que, na minha opinião, envelheceu muito bem nesse sentido, ou não envelheceu, talvez, né? Perfeito. E você acabou respondendo até a outra pergunta que eu ia fazer para você agora. Então, então você considera o Sexto Sentido um clássico moderno? Eu considero. E junto com, assim, aí aproveitando a deixa, eu acho que o Corpo Fechado, na minha concepção, eu entendo o Corpo Fechado é um filme que não agrada muita gente. Não é, até que é um nicho, né? Se tornou meio cult depois. É, ele foi redescoberto também por causa do Fragmentado. Eu considero os dois clássicos do cinema. Perfeito. Agora, Mago, vou fazer para você a mesma pergunta, mas antes de você dar a sua resposta, eu vou aqui deixar claro para todo mundo que quando o Maguinho chegou aqui em casa para a gente gravar, ele chegou, ele, pô, Renato, te falar, cara, eu vi o filme e, porra, cara, a experiência não foi tão boa assim. Tipo, o filme devagar, o filme parado, não acontece nada. Eu falei, pô, Mago, engraçado, eu acabei de ver o filme e eu não tive a mesma sensação. Falei, pelo contrário, eu acho que eu vi o filme de forma diferente. Coisas que não me agradavam, alguns dias me agradam. É legal, bom que você traz um ponto diferente pra mesa. Começamos a gravar e o Maguinho só tecendo elogios ao filme. Agora eu quero ver o que, que ele vai falar depois de ficar aqui uma hora falando bem do filme. Eu vou fazer pra você a pergunta que eu fiz pro Felipe, Maguinho. 20 anos se passaram, o filme envelheceu bem... Não envelheceu, envelheceu bem, envelheceu mal. O que você acha que aconteceu com esse filme? Bom, vamos lá, vamos por pontos, né? Até para explicar essa minha concepção. Eu vi Sexto Sentido ontem, foi a terceira vez. Eu vi na vida. Caraca! Eu vi o Sexto Sentido duas vezes no cinema. Vi em 99, quando estreou, e vi semana seguinte com alguém e vi de novo. E nada mais aconteceu. Se passaram 20 anos, eu vi o filme ontem de novo. Então a gente tem um hiato aí de duas décadas que eu não revisitei o filme de forma alguma. E na época que eu vi o filme em 99, o lance do terror, até pela minha idade também, de Fred Krueger, Jason, Lenda Urbana e por aí vai, Pânico, etc e tal, o filme me impactou muito, muito com o suspense e com o terror. Eu lembro que as sequências que apareciam, os fantasmas, eu fiquei... com pavor mesmo, sabe? Tive calafrios, sabe? E revendo hoje, ontem, eu falei, cara, aonde? Cadê essa coisa que não vai acontecer de novo? E aí o filme, assim, essa parte de suspense foi toda embora pra mim e eu comecei a perceber outras coisas que a gente comentou aqui agora, que é o lance da relação dele com o moleque, da relação dele com a mãe, da relação do Bruce Willis com a esposa. E assim, ontem eu esqueci que era um filme de suspense, né? Tudo que apareceu ali, na minha opinião, não me causou nada. Achei até bobo, achei até sabe? As cenas bobinhas. Hoje em dia, se ele fosse lançado hoje com essas cenas, não ia impactar ninguém. Ninguém. Então, assim, eu tive uma outra visão do filme, né? Até porque eu te falei, tem um hiato de 20 anos que eu não revisitei o filme. Mas eu chancelo ele como um clássico porque eu consegui ver um outro filme ontem, sabe? E consegui perceber quanto que o Shyamalan, ele fez um filme fantástico. Com uma história fechada, com uma história coesa, com um roteiro que te pega, que te prende. E, novamente, eu tenho que bater palma de pé, né, pela edição, pela montagem que te faz de bobo até hoje, sabe? Então, por esse motivo, eu, apesar de ter uma receptividade diferente do filme aquém do que eu tive em 99, eu chancelo pela montagem, pelas atuações que são fantásticas. É um clássico moderno. É um clássico moderno. Olha aí que beleza. Sai bem? Saiu, tá excelente. Eu acho que o Maguinho falou, também senti isso. As cenas de suspense que me prenderam tanto lá atrás foram. É tipo soft, assim. Você nem não toma susto, eu não fiquei apreensivo. Nada acontece, nada aconteceu comigo. É inclusive a maneira que eu construo a minha experiência, né? Eu falando aqui agora sobre os. Se eu acho que o filme envelheceu bem, eu revi muito o filme nesses 20 anos. Eu revi muito esse filme. Mas fazia um tempinho que eu não via, talvez uns 2 anos, 3 anos. E muita coisa aconteceu e minha cabeça mudou muito pra muitas coisas, eu passei por muita coisa. Então, eu vendo esse filme hoje em dia, eu tive uma experiência. É engraçado a gente falar como o filme funciona. Na primeira vez você vê de uma maneira, a segunda vez você vê de outra. Mas hoje, 20 anos depois que o filme saiu, sei lá, décima vez que eu tô vendo o filme, talvez, eu tive uma experiência que eu nunca tive do filme antes. Pela primeira vez, as cenas que me pegavam e que me deixavam mais impactados, que a gente comentou aqui, que eram as cenas de suspense, né? A cena do menino com tiro na cabeça, que eu comentei, a cena da menina vomitando. Dessa vez, pra mim, foi só uma cena. Foi só eu chegar e falar, ah tá, vamos acabar logo com isso, vamos passar pra isso, que eu quero ver o desenrolar desses personagens, eu quero ver mais desses personagens juntos, eu quero ver mais desses atores. E pela primeira vez eu tirei isso desse filme. E como é engraçado isso, né? Parece que 20 anos depois eu tô tendo a minha terceira experiência em assistir O Sexto Sentido. Né? Eu tô pegando a terceira camada, pra mim, da experiência de ver esse filme. O Felipe falou de forma perfeita, né? Eu não acho que o filme envelheceu, acho que eu que envelheci. E isso resume bem a minha experiência com esse filme. Eu poderia, há alguns anos atrás, dizer que é o momento mais impactante pra mim, a melhor cena era a cena do tiro na cabeça, que foi uma cena que sempre me chocou, e hoje em dia, pra mim, a cena da revelação dele pra mãe, e todo aquele diálogo, como é bem construído aquilo, é de longe, pra mim, o melhor momento. Acho sim que o filme envelheceu bem. Acho sim que, por mais que o filme tenha um ritmo mais devagar, ele demora um pouco para começar, né? O filme só começa em si depois que o Cole revela pro Malcolm que ele vê gente morta, e aí o filme anda. Só que ao mesmo tempo ele anda na questão do... Começou definitivamente o filme de suspense, né? Começou o filme de fantasmas. Mas pra gente, o filme começou desde aquele momento em que ele tomou o tiro. Ali já fica, caraca, como assim? O cara do protagonista levou o tiro com 2 minutos de filme? O que, que aconteceu? E isso é interessante, você ver as dificuldades daquele casal e você ficar assim, pô, por que afastou eles? O que afastou eles? E no final você percebe que não é nada daquilo. O filme te dizia outra coisa, e isso é incrível. Então, pra mim, o filme seguiu muito bem nesses últimos 20 anos. Também considero ele um clássico moderno. E tô muito feliz de a gente poder ter sentado aqui 20 anos depois pra poder bater esse papo super legal sobre esse filme. Com certeza. Eu acho, pegando o gancho aí do que o Marinho falou, do filme ter um ritmo lento, e o filme tem um ritmo lento, mas eu não me lembro de ouvir alguém comentar isso. E esse é um tipo de comentário comum no público geral, assim, né? Porque a revelação de gente morta acontece lá pro meio do filme, não é algo que aconteça. Mais ou menos meia hora. E o filme não é muito longo, é um filme de 1h40. 1h40, Pois é, então essa revelação, essa mudança no filme vai quase na metade. E o filme fez muito sucesso, muito. Assim, eu não conheço alguém que não tenha gostado do filme, assim. Eu também não. Tirando o Cipreste. Mas não gostou do filme? Não é possível. Pode ter gostado de alguma coisa. Mas assim, ele tem de fato um ritmo lento, mas não é. Ele é tão bem construído que eu não me lembro de ver alguém fazer esse tipo de comentário. Ah, o filme é muito lerdo. Não, eu acho que isso do filme ser lento é porque a gente está analisando 20 anos depois. Sim, hoje em dia a gente está acostumado com outro tipo de filme, né? O dinamismo hoje em dia no cinema é muito mais ligeiro, inclusive dentro do gênero de terror, né? Então, acho que é por isso que o Maguinho é Não, levado mas à acho que seleção. o que mais realmente, né, que me incomodou, que me deixou assim, cara, estarrecido com esse hiato de 20 anos foram as cenas que eu comentei, que foram impactantes para mim, de suspense, que hoje em dia, que ontem, eu falei, cara, nada aconteceu. Mas aí o filme, até contra a cabeça também, né, com 39 anos, né, e vendo muito filme esse tempo todo, a gente percebe outras coisas, né, que em 99 não me apareceram apenas a questão do, né, suspense barra terror, e que hoje em dia me apareceram e fazem o filme ser excelente. É, a gente acha que o filme não andou, mas na verdade o filme tava andando Exatamente, desde o é início, a gente que não claro, tava claro, pegando. claro. E não dá nem pra culpar o filme por isso, né? Isso não é um demérito do filme. Sem dúvida. Acho que é por isso que o filme ganha tanto e Sim. por isso que 20 anos depois ele continua sendo relevante da gente poder assistir e analisar e ver pontos diferentes Porque dos. você tem tópicos tão importantes do que apenas o suspense, né? Que é Sim, o sim. relacionamento, que é um drama, né? O Sim, filme. a questão na superfície parece ser um simples filme de suspense, mas Sim, mas a gente vê não. que por trás é uma história sobre objetivos e fé e você se Relacionamentos, perdas, encontrar, é perdas. verdade. O filme tem muito mais do que isso. Bom, Sim. galera, acho que deu pra gente cobrir bem aqui o filme hoje e poder mostrar para todo mundo que já viu Sexto Sentido, se você já viu, vale revisitar, especialmente depois de ouvir esse cast. Se você nunca viu, dá uma chance, porque o filme ele continua funcionando muito bem. Acho que a gente deixou isso bem claro aqui. E eu queria agradecer muito a presença de vocês dois para bater esse papo sensacional sobre esse filme. Eu queria começar com você, Felipe. Cara, prazerzão, como eu falei. Você parece que lê meu pensamento às vezes. Quando a gente vai botando as coisas na mesa e você fala, eu falo: caraca, Felipe, falou exatamente o que eu ia falar e o que eu tô pensando. Então, cara, prazer poder bater esse papo com você mais uma vez. Deixa aí seus recados e suas redes sociais para as pessoas que quiserem entrar em contato com você. Para todo mundo que estiver ouvindo, entra no site do Ratos, tem trocentas mil críticas do Felipe lá dentro. Então é sempre legal quem gostar e quiser saber mais do que o Felipe está assistindo, só fica ligado no Ratos que está lá. Isso aí. Renato, Maguinho, sempre um prazer. Ainda mais estar discutindo um filme que é tão forte, né? Tão presente. Foi importante e nessa revisita, passou nessa prova, né? Da resistência do tempo. Prazer enorme estar podendo aqui mais uma vez. A gente está falando de cinema, falando de Shyamalan, sem sentido. Ficar na torcida aí que ele volte aos bons tempos, né? Porque eu, pelo menos, acredito que vocês também, têm uma certa afetividade por ele. Ou uma paciência, como o Maguinho falou, né? É Vamos verdade. torcer para que ele reencontre o caminho do bom cinema, né? Mas meus contatos, Felipe Fernandes, no Facebook, Instagram, estou como moviola.insta e no Letterboxd, Felipe Fernandes também. Só me procurar, sempre um prazer conversar sobre cinema. Olha aí, legal, Felipe. Obrigado mais uma vez. E Maguinho, o cara que chegou aqui falando que ia hatear o filme porque envelheceu mal, acabou abrindo o coração mais uma vez e falando o quanto ele gosta desse filme, desse diretor. Queria agradecer muito sua presença aqui e esse papo super legal que a gente bateu. Se quiser deixar seus recados aí pro pessoal, onde o pessoal pode te encontrar. Para mim é sempre um prazer. É uma série clássica que eu tenho muito carinho, porque a gente fala de história, né? E falar de história, a gente fala de lembranças. Isso é uma parte nostálgica muito muito boa. Cara, estou nas redes sociais, né? No Facebook Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço também, tem Twitter, Instagram, Facebook. Um abraço ao nosso querido Felipe, muito bom gravar com você, querido. Renatão também aqui na condução de uma forma incrível. Galera, continue indo ao cinema sempre. Como eu sempre falo agora, tira o celular, por favor, isso ajuda. Um abraço e até a próxima para todo mundo. Eu que agradeço demais a presença de vocês dois. Eu sou Renato Maciel e lembrando que se você quiser acompanhar todos os nossos episódios antigos do Rato, você só fica ligado no nosso site, ratosdecinema.com. Não deixar de seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e entrar no nosso site para saber maiores informações sobre o acesso ao nosso Catarse, ao nosso Patreon, se você quiser conteúdo exclusivo, inclusive o episódio estendido, né, do Clássicos Modernos Sem Sentido, tá lá para quem é assinante do nosso Patreon e do nosso Catarse. Então, e se você quiser me encontrar, eu tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, barra Renan Maciel, com dois L's no final. E também tô no Letterboxd, sempre comentando tudo que eu tô vendo. Inclusive, o meu comentário sobre Sexto Sentido vai estar lá, para quem quiser saber também. Vou botar lá minha nota e tudo mais. Então, Letterboxd, Renan Maciel, com dois L's no final. E no TV Time, para saber tudo que eu tô vendo sobre séries e afins da TV. É isso, galera. Foi um prazer poder estar aqui apresentando Clássicos Modernos. Um abraço e até a próxima. tem um cachorro desgraçado que tá latindo aqui. Não, beleza. Tem um cachorro que de vez em quando... esse cachorro, ele surgiu há pouco tempo aqui nessa porra desse prédio. E não para de... Cara, passa alguém no corredor, passa o que é parado, esse cachorro late pra caralho. E é o tempo todo. Rolou até uma cartinha aí, um negócio rodando no prédio. É. Pra mandar o cachorro parar. Dá um sossego no leão, o cachorro aqui agora. Seguindo, como a gente estava comentando aqui, no ano de 99 tiveram vários filmes interessantes sendo feitos e... Ah, cachorro, filho da puta. Então, eu não sei se ele tá vazando, velho. Eu tô ouvindo ele aqui. Tá ouvindo bem, né? Então, o Felipe tá ouvindo, é que tá vazando. Não tô ouvindo assim bem, não, mas tá dando pra ouvir de fundo, assim, vai... Certeza que vai sair. Ele vai sair, com certeza.